Parte 7. O caminho para o êxito. À medida que tenhas uma maior harmonia com as leis universais da atração, indubitavelmente sentirás a mudança de energia. Começarás a notar como tua consciência também muda. Porém, a transformação mais importante será a qualidade emocional em tudo o que experimentas, a alegria que domine tua vida. Este processo de fluxo de energia e de atitudes cria um efeito final nas tuas manifestações. À medida que mudas tua percepção, serás mais feliz, isto mudará tua energia pessoal e eventualmente alterará o que atrás em tua vida. Deste modo, a ideia das manifestações exitosas abundantes é a contínua intenção no aqui e agora. Por isto, vive com a alegria que queres alcançar. Não esperes um momento mais para abraçar a atitude de que tua vida é uma aventura maravilhosa, inclusive agora mesmo. Capítulo 28. Vivendo com uma consciência exitosa e feliz. O caminho para o êxito. Reflita nesta frase. O regozijo da vida pode ser encontrado simplesmente olhando ao redor. Este é um mundo maravilhoso, grandes coisas nos esperam ao dobrarmos a esquina. Como foi o teu dia? Foi feliz, pacífico ou alegre como desejaste? Se não foi assim, que pensas que seria preciso para que te sentisses deste modo? Para um instante para considerar as respostas a esta pergunta agora mesmo e escreve-as em teu diário. Seja honesto contigo mesmo, porque teu êxito pode estar ligado à tua resposta. Pensas que precisas de mais dinheiro? Mais coisas, ou quem sabe uma relação amorosa que te faça feliz ou quem sabe pensasse em um novo trabalho ou uma nova carreira que possa trazer-te alegria e satisfazer da maneira que desejas. Tenha cuidado. Estes pensamentos somente podem fazer-te sentir-se miserável no presente, sabotando tanto tua energia quanto tuas intenções puras. O paradoxo é claro, tuas conclusões do que necessitas para ser feliz estão na verdade, destruindo qualquer possibilidade para uma felicidade real, agora mesmo. Em lugar disso, estás destruindo qualquer possibilidade para uma felicidade real e em lugar disto estás criando um vazio, criando consciência de necessidade que evitará que consigas todas as coisas que buscas. Não confunda as aquisições de riquezas e bens materiais com a felicidade. Energeticamente falando, dinheiro não te traz alegria. É tua felicidade o que traz abundância. A alegria que já tens em tua vida magnetiza as coisas que pensas irão trazer mais felicidade. Isto em realidade são boas notícias porque com esta atitude não precisas esperar mais para ser feliz. Em realidade, para poder criar uma consciência verdadeiramente exitosa, não pode seguir atrasando a escolha de ser feliz nesta vida. Isto parece ser um trabalho difícil. Algumas pessoas não sabem em realidade como ser genuinamente feliz, nunca foram em sua infância nem aprenderam a sê-lo já como adultos. Para estas pessoas, a infelicidade se converteu em uma maneira de viver, e por mais estranho que pareça, a familiaridade com este estado cria uma zona de conforto. Isto é como perpetuar a miséria como caminho de menor resistência, porém usa muito mais energia e esforço manter-se um estado de vida de insatisfação do que é necessário aprender como ficar contente. O esforço para criar felicidade nunca deve depender do cumprimento de tuas metas. Assim, muitas pessoas se desesperam por coisas materiais que nem sequer esperam ou desejam, sina somente que são capazes de conseguir. Isto é uma maneira bem infantil e emocionalmente imatura de enfrentar a vida. É grave, uma versão adulta de uma criança dizendo, pego-me na bola e vou para casa. Se não tens o que queres e te negas a envolver no jogo, estás te afastando do fluxo universal e estás bloqueando a felicidade que serias capaz de experimentar somente por deixar ir e desfrutar este momento. Isto me lembra uma experiência que tive uma vez com meu sobrinho quando este tinha mais ou menos 3 anos de idade. Eu o levava a um restaurante e enquanto esperávamos a comida pegou um de seus brinquedos que carregava sempre com ele, para no caso de desejar brincar. Entre estes brinquedos haviam alguns monstros e criaturas de figura desagradáveis, mas também tinha mais ou menos uma dezena de Power Rangers de vários tamanhos e cores. Começou alistando os Rangers para sua batalha sem fim contra o mal, de repente seu rosto ficou triste e franziu o cenho. Cruzou os braços em frente ao peito e disse, não brinco mais, quando lhe perguntei por quê, me disse que havia esquecido o Ranger vermelho em casa. Falei que tinha ainda muitos outros, igualmente fortes e poderosos combatentes, porém ainda assim se negou a brincar. Depois de alguns minutos de silêncio, disse, ok, vamos esquecer isso e vamos brincar a brincadeira feliz. Para fazer isto revezemos nossas emoções, listando as coisas que desfrutamos. Sempre começa de uma maneira sadia como listando uma batalha de travesseiros, sorvete de chocolate, e eventualmente, sem dúvida, caímos em coisas ridículas como sanduíche de lodo ou sopa de aranhas. Meu sobrinho adorava jogar o jogo feliz, porém, desta vez, tentei estimulá-lo dizendo, vamos, não queres jogar o jogo feliz? Podemos realmente nos divertirmos, te fará feliz. Ele continuou sentado e moveu sua cabeça negativamente, finalmente disse, sim meu Ranger vermelho não quero estar feliz. Ele preferiu lamentar a perda de algo que faltava desfrutar o que tinha. Lamentavelmente, desafortunadamente, esta resposta não se limita às crianças. Existem muitos adultos infelizes que se sentem da mesma maneira. Se não têm exatamente o que querem, se negam a ser felizes. Sua crescida versão é mais ou menos assim, se não tenho um marido, como posso desfrutar minha vida, ou se não tenho o dinheiro que quero, nunca serei capaz de ser feliz. Por que é tão difícil deleitarmos-nos com nossas experiências? Porque em uma das culturas mais ricas e no período mais abundante da história existe tanta gente completamente miserável. A resposta pode se ver em duas escolhas significantes que temos que tomar. A primeira é a de julgar em vez de valorizar. Isto cria um vazio de prazer em nossas expectativas de felicidade e em nossa experiência real dela. Nosso segundo erro é viver na cobiça em lugar da gratidão. Isto pode transformar-se em uma crônica e debilitante síndrome onde nossa consciência se foca no que as outras pessoas possuem, fazendo com que nossa felicidade desapareça devido ao ressentimento que temos pelo que nos falta. O vazio do prazer. As pessoas tendem a buscar diversão nas extraordinárias atividades de suas vidas, muitas vezes omitindo o potencial de felicidade em qualquer outro momento. Isto cria uma divisão cada vez maior entre a qualidade de sua rotina diária e as experiências de seus momentos mais especiais. Pensa e acredita no que isto produz em tua existência diária. Se somente valorizas o não usual e omites o prazer do que fazes diariamente, inevitavelmente experimentarás um vazio na maior parte do teu tempo de vida. O vazio do prazer existe quando emites pouco valor e nenhuma esperança de diversão na série de atividades e tarefas cotidianas da vida. Com esta atitude somente poderás ver a vida como uma carga, uma definição autoimposta que te garante o ser infeliz, enquanto projetas uma energia de miséria que atrairá ainda mais problemas para ti. Podes encontrar a felicidade quando escolhes cortar todas as experiências negativas de tua vida. Podes trazer uma atitude de brincadeira, uma aproximação de frescor jovial iluminada do coração a tudo, inclusive tuas atividades diárias. Isto não pode ser uma prioridade ocasional. Precisa ser uma intenção primordial, de forma que ao começar e terminar o teu dia, despertes na energia da gratidão, não importando o que aquele dia te traga. É tempo de abandonar o vazio do prazer, trazer deleite a cada momento de tua vida e fazer de todas as tuas experiências algo especial. Deixe ir a percepção de que a vida é uma carga, isto cria demasiada energia obscura para que o universo possa ter respostas positivas. Opta por ver tuas atividades de uma maneira totalmente diferente, sabendo que teu caminho está cheio de oportunidades para experimentar paz e sempre opta por valorizar, inclusive hoje, inclusive agora. Existe uma filosofia oriental que diz, corta madeira, carrega água, isto simplesmente significa que tudo na vida é uma meditação, uma oportunidade de ver paz e beleza mesmo nos mais pequenos detalhes. Esta é a última expressão da energia da apreciação, e isto cria uma consciência fluida que prioriza a paz presente como a forma mais pura do êxito. Um poema chamado Jacinto, escrito na Idade Média, expressa muito bem este sentimento. Se de todos os teus bens mortais, em tua pobre moradia, somente existem duas barras de pão, vende uma, e com o dinheiro, compra jacintos para alimentar tua alma. O jacinto é minha flor preferida, e cada ano quando as trago para casa, enchem o lugar com o mais doce aroma de primavera. É incrível como uma coisa tão pequena possa trazer tanto prazer e gratidão. Não importa a estação, sempre podes ver a teu redor e perguntar, o que é que alimenta minha alma? Pensa na maravilhosa energia que criaria se pudesses experimentar tudo em tua vida com uma atitude de paz e apreciação. Tua ressonância de felicidade interior será irresistível. O vazio do prazer cria uma grande polaridade em como experimentamos a vida. Nos mantém suspensos em um pensamento crônico de tudo ou nada, miseráveis na crença de que ao menos que estejamos em um momento de êxtase, estamos envoltos em algo sem importância. Temos que lembrar que não importa o que esteja acontecendo, cada momento é o único no qual a alegria pode apresentar-se no presente. O superar o vazio do prazer não significa manutenção de desejos físicos a cada momento, é uma apreciação mais profunda, uma que vem de apreciar profundamente o aqui e agora. A felicidade real é uma opção, não simplesmente algo no qual acidentalmente caímos. Ao fazer a escolha de ser feliz agora, criamos a energia que perpetua essa emoção para sempre e em todo lugar. Nos subterrâneos de Londres existe a rede de trens que se movem embaixo da cidade. Lá existem sinais que dizem, atenção ao vazio, advertindo a população do espaço entre a plataforma e o trem. Agora é o tempo para te colocar atenção ao vazio do prazer. Assegura-te que não estás deixando passar oportunidades reais de paz simplesmente porque te negas a honrar tua vida e aceitar que és especial todos os dias. É tua opção, não tens que esperar, precisas atrever-te a ser feliz agora. A Síndrome de Salieri. O filme Amadeus foi uma versão fictícia da vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Além de demonstrar a genialidade de Mozart, também conta a história de um homem chamado Salieri, um compositor que era contemporâneo de Amadeus. Ele foi aclamado na corte de Viena, porém, de acordo com o filme, ele sentia muita inveja do talento de Mozart. Com o tempo, se obsediou com isto, o que tornou mais e mais miserável. Ele sentia que não podia competir com a beleza das composições de outros homens e arruinou assim sua habilidade para ser feliz. Ainda que os historiadores tenham desacordos na relação real que ambos tiveram, esta história é uma grande metáfora da miséria que muitas pessoas sentem, atitude competitiva que gera a inveja por aqueles que possuem mais. Longe de diminuir com os anos, esta emoção parece estar aumentando e atingindo pessoas de todas as idades por todo o mundo. De fato, à medida que mais pessoas ficam ricas, e estas riquezas se tornam visíveis para todos, isto cria uma mentalidade de por que não eu? Porém, desejar o que as outras pessoas possuem corrói a tua alma, isto se traduz em insatisfação crônica e agitada, um filtro de consciência que condena ao fracasso tuas intenções de êxito. A inveja faz com que te compares amargamente com estes que alcançaram as coisas que desejas. Este enfoque resulta em decepções no presente e desesperança no futuro. Este é o último paradoxo no qual a preocupação obsessiva da falta de algo somente faz com que isto aumente. A energia negativa absorve a tua consciência e pode converter-se em uma maneira de viver até que tudo o que veja seja somente escombros de uma constante insatisfação. Emocionalmente, energeticamente, de qualquer ponto de vista, a inveja é um abismo de miséria. Há um velho ditado que diz, se não te encontras em um buraco, para de cavar. Este é um bom conselho no que se refere a este desafortunado assunto. Se já sentes que falta algo, isto somente fará com que caves mais fundo em tua realidade, porém tu podes sair deste buraco mudando o enfoque. Depois de tudo, se tudo o que te enfoca se expande, certamente não queres concentrar-te no que te falta e nem no que outras pessoas desfrutam. Teu foco obsessivo no que outros possuem, cria energia que envia mais boas coisas em sua direção e não na tua. Em lugar disto, tu podes ver a vida dos demais e ser feliz por eles. Mais importante ainda, podes ver o que tens e sentir-se satisfeito consigo mesmo. Não tens por que seguir com a crença de que precisas mais para estar contente. Em vez disto, podes optar por compreender que conseguirás mais à medida que des as boas-vindas à felicidade. São tuas crenças, não os teus bens materiais, que te trazem prazer. Se és infeliz, não é porque não tens trabalho, carro ou a casa correta. Quando olhas ao teu redor e te deprimes, não tens que mudar as circunstâncias em tua vida, mas o significado destas coisas para ti. Tens que escolher a apreciação genuína por tudo que tens no presente. Esta mudança de energia é um passo crítico para criar uma consciência de êxito. Para de ser prisioneiro de teus próprios sentidos de competência, deixa de ser uma vítima do desejo e carência. Não tens que escolher o conceito autodestrutivo de que somente certos objetos te tragam felicidade, tens o poder de terminar a inveja e deixar para trás a síndrome de Salieri, tens a opção de desfrutar o presente e preencher o vazio de prazer. É tempo de deixar ir o esforço desesperado, o juízo, a competência interminável e finalmente compreender que teu único ponto de felicidade potencial está no momento presente. O fator felicidade. Tua consciência está sempre em processo de criação. Tens que dirigir esta energia para as emoções e experiências que quiseres, não para as condições das quais estejas tratando de escapar. Se te mantens enfocado em teus problemas, isto é tudo, que atrairás mais problemas. Em vez disso, tens que dirigir tua atenção para as soluções. Imagina os resultados e visualiza o produto resultante, tudo isto enquanto vives em verdadeira felicidade como teu presente ponto de vista. Isto significa que tens que sair por teus próprios meios e parar de deixar passar e negar a felicidade que já podes ter. Olha as boas coisas dentro e ao redor de ti, espera que o universo te envie muito mais. O êxito é o resultado de como experimentas o processo, não somente da busca de teu sonho, senão do procedimento da rotina de tua vida. Atrás de cada busca pessoal está o desejo de encontrar a felicidade, porém os ganhos verdadeiros vêm de fazê-lo diariamente. A felicidade é o fator dentro da equação, não o produto dela. De modo que definitivamente tens que ativar a aproximação de felicidade à tua vida se queres criar uma dinâmica consciência de êxito. Isto é tão importante que precisa ser a primeira coisa que tentes para triunfar se queres ir mais longe. Uma vida exitosa requer as seguintes duas coisas. 1. Tens que estar disposto a deixar ir as coisas que mantêm baixa a tua energia e que te fazem infeliz. Os dois bloqueios mais importantes que precisas estar disposto a deixar ir são o julgamento e o medo do futuro. A verdadeira felicidade não pode coexistir com este tipo de pensamentos e as emoções que eles criam. Precisas estar atento para negar envolver-se com estas energias, de modo que cada vez que te encontres fazendo juízo, sendo autocrítico ou visualizando uma catástrofe, faça uma inversão imediata. Repita, auto-libero, respiro, diz isto em voz alta se puderes, se podes, se não, pelo menos o faça mentalmente. Respira fundo e deixa ir o pensamento. Faz isso tão frequentemente quanto seja necessário até que tua negação ao medo, ou julgamento se converta em uma reação espontânea para ti. 2. Tens que apreciar tanto quanto possas o presente enquanto trabalhas em tuas metas futuras. Este tipo de gratidão vem de optar por ver o valor de tua vida por completo e de teu verdadeiro ser agora. Pode seguir avançando para teus sonhos, porém não podes deter teu apreço, esperando oferecê-lo até que algum evento futuro aconteça. Tem que ser dado profusamente, genuína e incondicionalmente, agora mesmo. Na história infantil, o mágico de Oz, Dorothy, o espantalho e o leão covarde o homem de lata, estão buscando desesperadamente a cidade esmeralda. Buscam diferentes coisas que os faça feliz, porque eles disseram que o grande mago que vive ali pode dar-lhe estas coisas. Quando chegam ao seu destino, descobrem que ele é apenas um homem comum que se esconde atrás de fumaça, espelhos e uma pequena cortina. Em nossa busca do êxito, nós também estamos buscando a cidade esmeralda e, como Dorothy e seus três amigos, acreditamos que as soluções que buscamos estão em longínquo triunfo ou alguma meta distante. Se mantermos estas falsas suposições, entraremos em uma busca onde nos veremos forçados a enfrentar tornados de desespero, encantamentos malvados e micos zoadores de nossos próprios medos. Todavia, podemos seguir o caminho ou optarmos por aprender agora o que custou a Dorothy uma viagem muito difícil para saber a verdade. A solução está e sempre esteve dentro de nós mesmos. A felicidade não é um evento futuro, é uma opção presente. O êxito não é um resultado específico, é uma maneira de viver. Divertindo-se no campo universal. Algo que verdadeiramente ajuda a projetar a mais alta energia é ter uma atitude brincalhona para tudo o que faças, isto é uma intenção iluminada do coração e plena de alegria, uma aproximação que pode trazer à tua vida uma ressonância alta de espírito. Em lugar de ver o dia diante de ti ver somente trabalhos penosos e intermináveis, podes decidir divertir-se e até jogar, deixa ir teu temos para fazer tuas tarefas. Que tipo de energia perpetua isto em tua vida? Em lugar de queixar-te por ter que limpar a casa, reconhece tua gratidão por ter uma. Enfrenta tuas tarefas com mais criatividade e alegria, e olha a beleza que te rodeia. Escuta música inspiradora, compra-te flores, e canta e dança enquanto trabalhas. Recorda mais do que tudo, que é a tua energia diária o que te define, e o que determina teu destino. Se definitivamente não podes encontrar prazer ou valor nas tarefas que realizas cotidianamente, traz alegria à tua mente recordando algo maravilhoso de teu passado ou revisando tua lista de agradecimento. Recorda um lugar feliz, um momento alegre, ou uma pessoa especial, e traz satisfação renovada à tua vida. Se mais espontâneo e brincalhão com tuas intenções. À medida que avances em tua caminhada, trata de tomar as coisas menos seriamente e menos pessoal. Não deixes que tudo se trate de ti, especialmente as coisas negativas. Deixa ir e vive com alegria. Tenha mais felicidade no teu dia a dia e poderás ver uma verdadeira diferença em tuas atitudes. A primeira vez que tentei interpor a energia de brincadeira e prazer em minhas tarefas, estava lavando roupas. Sempre havia visto isto como uma verdadeira tarefa chata, de modo que queria mudar-me na energia ao executá-la. Como não havia ninguém em casa, comecei a dançar com o cesto e à medida que pegava a roupa perguntava-lhe se tinham alguma ideia de como fazer esta atividade mais divertida. Em realidade disse isto em voz alta. Afortunadamente, não responderam, mas isto foi mais ou menos engraçado e divertido, de modo que decidi continuar. Prossegui dizendo-lhes que iam tomar banho e que se sentiriam muito bem quando estivessem limpas. Porém, quando passava as roupas da lavadora para a secadora, dei-me conta que faltava uma de minhas meias roxas favoritas, peguei a que encontrei e perguntei-lhe, que foi que fizeste para que tua companheira querer ir-se? Vi que estavas enrolada a essa roupa íntima. Isto me fez rir. Em realidade estava fazendo a lavagem de roupa e atuando como em um teatro. Por certo, me alegrava saber que meus clientes não podiam me ver neste momento. Esta experiência não somente mudou o meu dia, mas também transformou minha atitude em relação a esta tarefa cotidiana de lavar roupas e a muitas outras tarefas domésticas que eu não gostava. Compreendi que até podia desfrutar destas tarefas em lugar de temer ou depreciá-las e a outras coisas que antes pareciam insignificantes passaram a ter outro valor. Ainda que isto pareça ser verdadeiramente louco, pode alterar tua energia, de forma que permita-te divertir-se um pouco com a mudança. Cosquinhas quânticas. O riso é uma vibração energética monumentalmente atraente, e deveria ser praticado tão frequentemente quanto possível. Estudos mostram que é uma das poucas atividades que estimulam impulsos elétricos em todas as partes do cérebro. Além disso, aguça teus pensamentos, melhora a criatividade, reduz o stress, incrementa a energia, e te torna muito mais produtivo. O experimentar o riso regularmente incrementa os níveis de serotonina e te proporciona uma grande sensação de bem-estar. Também envia como um foguete tuas energias positivas para fora. De modo que se permita deixar ir e dê uma gargalhada abertamente. Redescobre a criança dentro de ti. Se ao princípio você não sente, engana-te parecendo feliz e fazendo um sorriso de mentira. Teu cérebro não vê a diferença, ainda assim produzirá endorfinas, levantando teu ânimo e mudando tua ressonância pessoal. Mais importante ainda, isto alterará tua percepção, o que muda a tua criação consciente. Assim que deixares ir tuas velhas inibições e assume o risco de divertir-se. O riso não precisa grande esforço, porém realmente ajuda a criar uma consciência alegre e uma energia feliz e magnética. O cultivar bondade agora mesmo não é um simples clichê, é poder energético. Ao viver com alegria elevas tua ressonância e coincide com a mesma emoção que estás tratando de alcançar através do êxito. Esta vibração emocional é a maneira mais dinâmica de alcançar esse êxito. As leis universais são claras, tua atitude acerca de tua vida o formará. Tens a opção de construir teu destino através do pessimismo ou do otimismo, trabalho forçado ou tranquilo. E tu tomas esta decisão muitas vezes durante o teu dia. Por isso, concentra-te em criar deleite e o universo responderá com maravilhas. Sempre tenha em mente que uma consciência vibra verdadeiramente com êxito se mantém com renovações diárias de otimismo, amor a si mesmo e energia de alegria que agora. Carisma quântico. Estás agora, e sempre estarás em processo de criação consciente. Constrói uma nova imagem de ti mesmo, converta-te nesta imagem, acredite nela. Mantenha sempre perto e clara e a pratiques todos os dias. À medida em que ela tomar forma permanente em tua consciência, se converterá em tua nova realidade. A viagem até o êxito é antes de tudo uma viagem interna. Até o lugar onde tua consciência reside e tua energia se origina, tudo começa dentro de ti. Quando pensas em pessoas que possuem carisma, algumas características te vêm à mente. Elas têm alegria de viver que contagia todos ao seu redor e a tudo o que fazem. Têm alta energia, entusiasmo e uma dignidade pacífica que impregne na sua vida. Tu também podes criar este tipo de atitude agora mesmo, mudando completamente a direção de tua vida. Teu entusiasmo, teu poder de escolher é a máxima de tua vida. Podes escolher alegria, paz, entusiasmo em cada pensamento e percepção. Já que os padrões de atração sempre operam através do movimento de energia, é essa vibração mais alta que podes escolher. Tua consciência é a ordem para teu destino no catálogo do universo, porque indica exatamente o que escolhes e o que priorizas. Ou seja, se o que enfocas é escassez ou abundância ilimitada, o universo seguramente cumprirá tua ordem, de modo que nunca te identifique com problemas, mantém um foco invariável com a solução. Mantém tua mente alinhada com a determinação de envolver-se somente com raros e inconflitivos pensamentos e teu propósito puro te conectará com a intenção divina e fluxo universal. Todas e cada uma das mudanças que farás alterará a direção de tua consciência e até a menor modificação em tua consciência pode criar uma grande mudança em tua realidade. O mundo está cheio de infinitas opções e um imenso campo de possibilidades quer enviar teus sonhos em tua direção. Para de resistir e abre-te para receber. Tua intenção de amor e anuência é tudo o que necessita para criar um canal fluido e aberto à foto de todo o êxito. Quando te alinhas com as leis universais, as chispas do êxito começam a queimar. Existe uma corrente no ar que é literalmente elétrica. Este é o teu carisma quântico, tua implacável energia otimista combinada com uma intenção clara e consciente é a tua força mais poderosa para uma manifestação exitosa. Este poder pulsante está dentro de ti neste momento, já que és todo o potencial de abundância que o mundo infinito e oculto tem para te oferecer. Quando descobrires o êxtase e beleza que está agora e sempre dentro de ti, então terás alcançado teu êxito quântico. Apreciação da alegria em cada momento de tua vida. Este êxtase presente é o começo e o final de teu êxito, e é tempo para que te eleves e veja realizados teus maiores sonhos. Teu destino já está tomando forma no reino energético. Seja testemunho da energia milagrosa dentro e ao teu redor e em breve, um futuro repleto de milagres se abrirá diante de ti. Afirmações para viver com uma consciência de êxito. Cada momento de minha vida é especial. Apreciação e alegria é minha opção constante. Agora e sempre, estou disposto a mudar qualquer vibração limitante negativa e de medo. Minha consciência otimista presente e minha própria energia de felicidade são meus maiores êxitos. Vejo tudo o que faço como uma oportunidade de triunfar. Vivo minha felicidade no dia de hoje. Estou feliz e opto por trazer uma atitude de brincadeira à minha vida. Sorrio e me divirto e dou mais gargalhadas. Valorizo minha vida e a mim mesmo. Escolho afirmar-me e ver todas as maneiras possíveis que sou um êxito agora.